num beijo. Na cama ela é puro desejo, o jeito que ela faz é safado, é gostoso demais. Sussurra no ouvido cada coisa que causa arrepio, me deixa louco, mal termina e já quero de novo. Mas só que tem um porém, sentimento ela não tem. Aonde é que o meu coração foi se meter? Gosta dela é pedir pra chorar. Gosta dela é pedir pra sofrer. O beijo até que vale a pena, mas a dona da boca é problema. Se é pra fazer amor, tá valendo, mas se é pra amar, eu não recomendo, eu não recomendo. Banda da 1007 ao vivo. Banda da 1007. Mas só que tem um porém, sentimento ela não.